elas fica de quatro e pede. Não é agressão, elas fica de quatro e pede. Cansei dessa sacanagem, tô voltando pra minha ex. Cansei dessa sacanagem, tô voltando pra minha ex. Entra na vinha delícia, ela tá de maquinha de fita. Ela nota na minha cabeça, na cabeça da minha pica. Vem no pai, começa a descer. Vem no pai, começa a descer. Vem no pai, começa a descer. Vem no pai, começa a descer. Não é agressão, elas fica de quatro e pede. Não é agressão, elas fica de quatro e pede. Cansei dessa sacanagem, tô voltando pra minha ex. Cansei dessa sacanagem, tô voltando pra minha ex. Entra na vinha delícia, ela tá de maquinha de fita. Ela nota na minha cabeça, na cabeça da minha pica. Vem no pai, começa a descer. Vem no pai, começa a descer. Vem no pai, começa a descer. Vem no pai, começa a descer.